Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio de Filho, estou aqui com o Júlio. Aí tudo errado. É o Júlio de Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntinhas e dessa vez a gente vai acabar o post lá, tá? Para criar outro, para criar um post novo. Rafael Afonso de Carvalho. Vocês ficam ansiosos para entregarem um presente? Minha namorada faz aniversário daqui 3 meses, ou seja, já passou, porque essa pergunta é de 4 meses atrás. Só que já comprei o celular que darei para ela por conta de uma promoção que surgiu. Vocês entregariam ou guardariam até a data do aniversário? Obviamente que entregaria, pô. Isso é uma coisa, é mudar a vida da pessoa. Ficar com isso 3 meses dentro da minha telefone? É. Caralho, mudar a vida, é isso aí, né? A dependência das redes sociais. Meu irmão, dependendo do que a pessoa usa o telefone, é óbvio que vai mudar a experiência dela do dia a dia, velho. Com certeza. Não faz sentido, irmão. Mas é um presente de aniversário, mano. Aí é foda, você dá antes, aí quando chega no aniversário, fica a sensação de que você não vai dar nada. Ele falou aí que foi uma parada especial, no sentido promoção. De ele... De uma promoção. Então, beleza, então você dá de uma vez, mano. Sacou? Aí no dia do aniversário tem que dar agora, o presente. Agora, tipo assim, se você fosse comprar uma roupa pra ela, você não ia comprar 3 meses antes, né? Sacou? Ou sei lá, outra coisa que não fosse algo muito dependente de uma promoção. Entendeu? Pra começar que eu nunca ia comprar um presente pra ninguém lá, alguns dias antes de acontecer o aniversário, porque eu não sou tão planejado assim. Tu compra o quê? Compra. Na semana que for. No dia? Às vezes no dia. Putz, várias. No dia antes. Pô, tipo assim, quando é uns bagulho. Por exemplo, se for um negócio mais especial assim, provavelmente na semana. Agora, pô, fui algumas vezes recentemente bagulho de noivado, tá ligado? Essas paradas, chá de casa. Pô, compro no caminho. Acho alguma loja aí, chego atrasado, já vou chegar atrasado mesmo, já é assim que eu funciono. E compro a coisa no caminho, assim. Rapaz, eu tenho um péssimo hábito, eu não consigo guardar segredo de sobre presente, assim, sabe? De comprar a parada e ficar guardando, vou me preparar. A minha irmã, ela já tem, tipo, presente de Natal comprado, sabe? E guarda, e tá de boas. Mas era porque ela é muito daquelas que planejam com muita antecedência tudo, sabe? Eu não conseguiria não, cara. Ainda mais um presente grande assim, porque se fosse um presente comum, uma roupa, uma parada dessa, até seria um pouco mais fácil, mas um presente desse jeito, sabendo que a pessoa vai ficar muito feliz, caraca, não vou esperar o aniversário não. Que eu guardo tranquilaço, já aconteceu algumas vezes, inclusive. Se é pra tal dia, principalmente nesse lance de promoção aí. Uhum. Apareceu a promoção, aproveita, fica na gaveta. Aí no dia é só pegar e dar, pô. Fica mais especial do que você dar numa data avulsa. 3 meses antes é foda, né? É um negócio. Talvez não tivesse que ter comprado tão antes, mas se a promoção era boa, tem que aproveitar. Sim, se você meio que já sabe o que quer dar pra pessoa, né? E aí você meio que já pode antecipar, né? Até se for uma coisa cara, como era um celular, realmente é bom antecipar mesmo, né? Porque dá pra comprar até de mais vezes, inclusive. Mas o negócio de você comprar um presente massa, você sabe que a pessoa vai ficar feliz ao receber isso. Aí você vai esperar 3 meses pra trazer essa felicidade pra pessoa. E é foda porque eu tenho dessas assim. Se eu dou muito antecipado, quando chega no aniversário, fica aquela sensação de que eu não dei presente, sabe? Aí fica aquele negócio assim, eu já te dei, né? Se lembrou, né? Que eu já te dei presente de aniversário, né? Esquecer, né? Já que é uma coisa tão foda, a pessoa não pode... Mas é porque às vezes as coisas são tão efêmeras assim, que a gente ganha, e aí no dia seguinte é como se não... Né? Já passou. É outro dia, o dia seguinte. É que nem a viagem, né? Você tá viajando, você vai pra uma viagem foda, assim, a viagem dos seus sonhos. Você sempre sonhou com ela. Aí você viaja e curte, não sei o que, quando volta, fica aquela sensação de vazio, sabe? Porque você já foi pra parada que você sonhou e a vida continuou. E aí você, caraca, mas e agora, mano? Qual é o meu próximo sonho? Sabe? Qual é a minha próxima coisa? Fica, às vezes, um vazio existencial. Tinha aquela depressão pós-viagem, né? Aquela semaninha pós-viagem que você fica meio mal, assim, de caraca, acabou a viagem, que bosta. Queria estar viajando, ai, que droga, não sei o quê. Dá a sensação de você não conseguir... É que a parada do efêmero mesmo, né? As coisas hoje em dia são tão passageiras que até isso a gente não dá mais valor. Lembra quando a gente ganhava um videogame quando era criança? Era uma alegria descomunal, você dormia com a caixa do videogame na cama porque você tava tão... Caraca, que dia especial, que coisa maravilhosa. Hoje em dia a gente compra videogame e é como se estivesse comprando um saco de pão, caralho. Pô, não tem como você comparar nenhuma emoção que você sentia quando você era criança com quando você era adulto, né? É porque quando você é criança, você sabe assim que é que não depende de você, né? Depende da outra pessoa. Não, e tipo, outra coisa, por exemplo, esses recentemente aí a gente teve alguns anos atrás, troca de videogame. Eu tava super empolgado ainda, só que eu também tinha que trabalhar, tá ligado? No mesmo dia. E lavar minha louça aí, tá ligado? E sair pra fazer supermercado. Não é que eu não tava empolgado, é que eu tinha outras coisas pra fazer também. E pra pensar, pra ocupar a cabeça com outras coisas, né? Eu acho que é mais isso aliado com o fato de você ser uma criança, né? Tipo assim, a emoção é outra, né? Teu mundo é aquele ali, né? Aquele momento. Teu mundo é aquele videogame, mais nada, tá ligado? É, mas... Enfim, essa foi a pergunta aí do nosso amigo. William Braga! A gente já tem gente testando ChatGPT pra criação de diversas coisas baseadas no que aprendeu pela internet. Não entendi a pergunta do moço aqui. Ele fez um preâmbulo aqui, mas... E se tiver uma inteligência artificial que escutasse podcasts e criasse podcasts baseado em uma pequena massa de opiniões fornecidas, é o fim da criação de conteúdo ou apenas um formato de criar podcasts mais rápidos? Inclusive, não sei se vocês viram, o Spotify tá banindo todos os podcasts criados por inteligência artificial. Qualquer conteúdo que é criado por inteligência artificial, seja de música ou podcast, está sendo banido do Spotify. Vocês acham que é possível aí? Eu mandei aqui não aqui, mas no nosso grupo lá que a gente tem no Telegram, um podcast que era do Joe Rogan, que é tipo, talvez... Que não era ele, né? Sim, que esses MesaCast aí é o mais famoso do mundo, né? Que era um podcast totalmente feito por inteligência artificial entre ele e o Donald Trump. E, cara, era um negócio assim, era realmente os dois conversando, mas eram uns papos, tipo, muito besta, tá ligado? Muito básico, assim, uma conversa básica. Então, e o que é foda é que, na verdade, eu percebi que vários dos podcasts do Joe Rogan, de verdade, são bem idiotas desse livro também. As conversas bem besta. Mas seguiu, né? Exatamente, é porque, tipo assim, é um bagulho bem básico. Mas, putz, tudo bem que eu tava ouvindo com uma das pessoas que eu não tinha interesse nenhum de ouvir nada, né? Que era o Donald Trump fake também. Mas foi um negócio que não me cativou em nenhum segundo a prestar atenção, assim. Mas pra algumas pessoas pode passar despercebido você achar que é, inclusive, as pessoas reais, né? Tipo assim, a voz em si é idêntica, né, e tal, mas tem galera que pega esses podcasts assim e acaba nem prestando atenção, só bota de white noise, né, no fundo. Sim. Pra isso funciona, tá ligado? Pra ter uma conversinha ali. Pra isso funciona, mas não era um podcast, sacou? Exatamente. Era um negócio meio sem pé nem cabeça, assim, meio basicão, sabe? Não tinha... Ainda mais esses MesaCast que os caras se baseiam muito em contar história, discutir opinião. Não tinha isso, sabe? Era só coisa básica mesmo. Era uma conversa, literalmente, conversa de Wikipédia entre duas pessoas, assim. E eu acho que não é o que a maioria da galera que vai atrás desse tipo de podcast tá buscando, né? Tipo assim, eu penso no próprio 99... Um podcast feito por isso, acho dificilmente ele... Será que ele chegaria ao ponto do algoritmo dele saber quando inserir um papo aleatório? Igual a gente... Às vezes a gente tá falando de um jogo, mas a gente entra num papo aleatório. Sim. E sai numa tangente e a gente cria um momento ali que às vezes é o momento que a galera mais gosta do podcast, que vira um momento de uma brincadeira e tal. Mas tu acha que a inteligência artificial ela não seria capaz de escutar todas as edições do 99 Vidas, separar por participante... E ele sabe, tipo, o Jurandir se comporta dessa forma, o Evandro dessa forma, o Felipe dessa forma e o Bruno dessa forma. Ainda não, mas em algum momento vai conseguir sim. Eu acho que ela consegue entender sim. É porque é um negócio que é sobre... Não é sobre... Esses momentos, eles não são sobre um movimento calculado, né? Eles são sobre interpretação de texto. De subtexto, no caso aqui, né? Sim, mas tá, o cara pode colocar lá, quero o Felipe falando sobre skate. Ele consegue. Mas não é nem só isso, tipo assim, eu tô falando muito é sobre, por exemplo, a gente fala muitas vezes, a pessoa fala uma palavra e a gente solta uma piada em cima dessa palavra. Sim. E a gente cria toda uma situação de conversa em cima dessa palavra. E aí, a gente mudou o foco do podcast. Durante 15 minutos do podcast é sobre aquela zoação que a gente fez com algum de nós ali, sabe? Isso não é calculado, isso é sobre, como eu falei, é sobre a gente interpretar o texto. Mas o Bruno mandou no grupo uma vez, o cara fez no da Microsoft, não foi no ChatGPT. Ele pediu para a inteligência artificial ouvir um 99 e as aberturas e aí criar um assunto X lá sobre coxinha, não sei o quê. O bagulho criou. Não, ele criou, mas ele tinha essa nuance de... Mas quem vai saber, Felipe? É uma coisa nova. Não, se você falou que ele criou, então dá para saber se tem ou não. Não, se o cara nunca ouviu e você fala, escuta esse áudio aqui, é um podcast de quatro caras conversando. Ele vai passar como um podcast de quatro caras conversando. Ah, entendi. Se a pessoa vai entender ou não que o ouvinte de 10 anos, ele vai falar, porra, isso aqui não, isso aqui tá artificial. Entendi. Um cara que nunca ouviu só vai pensar, pô, esses caras são meio idiota, né? Vai pensar só isso. Exatamente. Entendi, entendi. Não, tudo bem. E eu acho que ela vai ser capaz de criar esse esquema aí de escolher as pessoas e o assunto e ele gerar um áudio lá de meia hora. É, talvez quem conhece muitas pessoas, tipo um ouvinte clássico do 99 Vidas, ele quando for ouvir um podcast desse gerado por IA representando a gente, ele veja assim, cara, o Junandinho talvez não falasse isso, o Evandro reagiria de outra forma se ouvisse isso daqui. Ele talvez soubesse diferenciar alguma outra parada assim, sabe? Mas eu acho que temas... Tipo assim, todo mundo sabe que o Felipe gosta muito de skate, né? Citando um exemplo que o Evandro falou. Claramente o Felipe poderia falar sobre skate em algum momento. Então, a inteligência artificial colocar até conhecimento que o Felipe nem sabe. O Felipe de verdade nem sabe. É, você nem mas falaria, ele... mas aí vai saber. Pois é. Aí é o pior de todos, né, não? É, aí mas é. É o que vai acontecer, mano. Não tem o que fazer. Achei aqui, foi o Bruno que mandou mesmo. Olha aí, ó. Ele transcreveu os outros, aprendeu qual que era o rolê e fez aí, ó. Isso com 3, 4 prompts lá no Bing. Vamos tentar representar aí, vai. Vai ficar lendo, vai ficar... Não, só pra ver se você pelo menos teria alguma câmera. Não. Tipo aqui, ó, eu nunca falaria olá, galera, eu sempre falo olá, jovens. É, exatamente. E aí, pessoal, tudo... E aí, pessoal, tudo bom? Eu nunca, acho que eu nunca então, falei exato, essa eu não palavra. Isso, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, imagina que é um áudio com a sua voz falando assim... E é a primeira vez que a pessoa tem contato com o Felipe. Pode ser que ele fale, beleza, cara. É meio não, estranho o cara falar, e aí, pessoal, tudo bom? Mas vai eu boto saber. Pé, mas isso é tipo assim, isso aqui é um case porque a gente nunca usaria essa parada, né? Ó, tipo, a parte da conversa aqui, ó. E o nosso tema de hoje é uma paixão nacional, coxinhas. Aquela delícia que todo mundo gosta. Isso mesmo, Jurandir. E eu já começo perguntando, qual a sua coxinha favorita pessoal? Meu Deus, parece que eu sou... gosto tradicional, hein? De frango com catupiry. Ah, o Bruno tá trabalhando enquanto grava. Não, tô aqui, pô. Cara, eu também, mas eu curto experimentar diferentes, tipo carne seca, palmito, camarão. Eu gosto da tradicional também, mas eu curto a de queijo e a de camarão. Legal, legal. Mas você sabia que a coxinha é uma invenção brasileira? Que sério isso, mesmo? Cara? Não sabia disso, não. É verdade, Evandro. Dizem que ela foi criada em São Paulo, nos anos 50. Eu acho que foi no Ceará, hein? Eu falaria isso também. Não tá aqui, não. Mas é, isso não tá aqui, mano. É foda. É muito ruim. É todo um diálogo, é tipo ruim. Assim. É um diálogo de roteiro de novela, tá ligado? Sim, novela total. Ninguém falaria. Isso mesmo. Tá, e deixa pro outro responder, tá ligado? Evandro, qual a chance de você não saber que a coxinha é uma invenção brasileira? Não, e tipo assim, a gente nunca ia esperar exatamente o outro terminar pra começar a falar. Exato, mano. É assim. Mas é o que eu falei. O ouvir, eu acho que vai chegar esse dia, daqui 10 anos, talvez 15. Spotify vai pagar uma grana. E vai falar, posso usar a sua voz? E a gente vai falar que pode, foda-se. E aí o ouvinte vai falar, quero o Bruno do 99 Vidas, o Cris Dias e o sei lá, qualquer outro podcast aí, falando sobre carro rebaixado. E o bagulho vai dar pra ele um áudio. Sim, ele vai fazer um crossover, né? É. Quem tiver lá, eu quero a Kate, o Bruno e a Monique, falando sobre o título do Corinthians da Libertadores. Mas sabe o que vai ser bom, Evandro, nesse sentido? É que, por exemplo, a gente tá numa batalha muito grande aí, a gente, né? Os roteiristas e os atores estão brigando pra melhoria dos direitos deles, né? Lá em Hollywood, etc. E um dos assuntos é a inteligência artificial. Imagina chegar a um ponto em que, por exemplo, eu, podcaster, Jurandir, vou em uma plataforma e eu faço o meu cadastro de inteligência artificial e permito que outros podcasters usem a minha inteligência artificial, a do Jurandir, pra fazer crossover e eu seja remunerado por isso. Não, vai ser isso e você vai ganhar bem pouco. E aí vai ser ou pouco ou nada. Não, eu sei, mas tipo assim, esse que tu falou assim, de juntar o Azaghal, o Cris Dias, o Jurandir, o, sei lá, o Monark, sabe? E o cara quiser fazer não, um podcast eu, assim. O caminho eu acho que vai ser esse, tipo, o Spotify vai chegar pra gente falar, vimos aqui que vocês têm 10 anos de áudio aí e a gente quer comprar todo esse áudio no Machine Personas. Learning. É, exatamente. Quero comprar essas 4 personas aqui. E vai negociar um valor lá. E aí vai ter essa funcionalidade, mano. Quero o Azaghal, o Jurandir e o Bruno falando sobre o título do Fortaleza do... Sim. E vai gerar, tá ligado? Foda-se. Tipo assim, tudo bem que a gente tá falando ainda, apesar de já ter alguns meses de discussão de inteligência artificial e tal, esse tipo de machine learning aqui, dessa reprodução, é rudimentar ainda, né? Só no começo e tal. É. Mas isso aqui é uma... Eu nunca me senti tão valorizado no trabalho quanto lendo esse diálogo fake que ele criou aqui. Porque, assim, é. Tá ligado? Tipo assim, um futuro desse eu acho que valorizaria ainda mais o trabalho que a gente faz aqui. E não tem nada a ver com isso, né, que ele criou. É uma, um Sim. tipo de nuance muito diferente de... Isso mostra que, tem, que o nosso né? trabalho ainda tem muito, uma vida longa, né, diria assim. É um valor, o valor é muito... O valor, acho que ele valoriza mais o trabalho real, sacou? Porque o trabalho da máquina é muito é fraco pra caramba que isso aqui. O trabalho real, entre aspas, aí que o Felipe citou, ele vai começar a ser usado como uma parada diferente, sabe? Diferencial. É. Tipo, o artesanal. O filme sendo divulgado assim, com atores de verdade. É tipo um bagulho artesanal. Isso, mano. Isso é Black Mirror pra caralho, né? É uma decoração feita à mão, agora é um podcast feito com vozes reais. Caraca, exato, isso é real, mano. Vai ser muito bom isso daí. Mas, Jurandir, pode anotar, mano. Não tem como. Já é. Tipo assim, dublador não dá 2-3 anos, acabou. É. E aí vai ter isso. Vai ter a galera com muita grana ou quer fazer uma coisa muito foda. Vai a Disney vai vir divulgando. Nova animação dublada com dublagem de real, sabe? Sim. E aí vai estar lá o Guilherme Briggs. Porque senão vai ser inteligência artificial. Vamos botar no trailer a galera gravando, igual era antigamente, né? Os caras botavam no trailer assim, os atores gravando. Uma das tretas lá do roteirista não é que os caras quer escanear os figurantes e usar a imagem deles só uma vez? Dos atores, né? É, na verdade, você pagaria uma diária pro figurante, ele poderia ser escaneado e ele poderia ser usado, por exemplo, numa série de TV várias vezes, sacou? Como figurante digital. Vocês viram, o Ted Lasso usou uma parada assim, nas cenas de... Vou mandar no grupo aqui, ó. As cenas que mostra a plateia, a torcida também conhecida no estádio. Sim. É praticamente inteligência artificial, mano. É meia dúzia de pessoas e eles conseguem encher o estádio com meia dúzia de tipo pessoas. É tipo o jogo do FIFA, né? Sim. É tipo o FIFA, exatamente. É tipo a torcida do FIFA, tá ligado? Só que é com gente de verdade. Aí imagina, o que tem aí, se fosse há 10 anos atrás, era impossível de ser feito. E hoje em dia os caras gravou meia dúzia de negro no fundo verde e eles conseguem encher um estádio de figurante, mano. É muito foda. Depois vocês veem esse vídeo aí. Eles pegaram as pessoas, aí tem os takes das pessoas em cada ângulo. E tipo assim, isso aí é ok, né? Porque o próprio estádio é tudo digital, né? Sim, mas na série passa como real, tá ligado? Sacou? Então tipo assim... Tipo, não atrapalha a experiência ser digital. Esse é um uso que eu acho que não é nem horrível, assim. Então, mas é isso. É o que eu talvez, falei. Talvez a compensação da galera deve ser diferente. É. Fazer, tá ligado? Uma série com esse orçamento, ter esse tipo de cena. E ver cedo ou tarde vai ser essa porra aí, mano. O primeiro aceitou, já era. Pode ter greve, o caralho, não tem como. O cara, entre ter zero e ter pouco, a galera vai preferir ter pouco. É aquele negócio lá do... Isso que tu falou é muito real. Parece um futuro distópico, sabe? É, mas a gente vê esses cartazes meio mambembes, assim, porque tudo é inteligência artificial. E aí tem a resistência, os filmes independentes, assim. Veja esse filme com atores de verdade. Mas, mano, certeza, não tem como, tá ligado? É tipo vai virar piada em algum momento, é isso, em algum lugar. A impressora de comida, o cara vai dar maior valor pra uma comida feita por um ser humano de verdade, tá ligado? Sim. Não é que a impressora de comida vai ser ruim, mas é um macarrão, artesanal, pipipi, horas de fermentação na pizza, sei lá o quê, vai ser valorizadaço e aí vai ter um público que vai ter grana pra consumir. E o povão vai comer a pizza de impressora 3D. É, a gente vê isso, por exemplo, tem a galera que produz conteúdo em texto, essa turma aí já foi engolida pela inteligência artificial, né? Sim. A maioria dos textos que a gente vê sendo produzidos tem mão de inteligência artificial no desenvolvimento, assim, do texto. Às vezes muda uma ou outra coisa, ele ainda passa por alguma revisão, né? Em alguns lugares ainda passa por revisão, mas a maioria já foi substituída e realmente é um caminho meio sem volta, sabe? Mas essa parada da atuação, eu acho que vai mais do público mesmo, sabe? O público começar a entender que, cara, é tosco pra caralho. É negócio de inteligência artificial e não representa, não vai trazer as atuações, não vai ter as grandes atuações como pessoas de verdade, por exemplo. Eu acho que é uma discussão muito não sei, muito difícil. Será que não vai? É, pode ser algum momento que consiga, né? Então, e aí? É, tipo, ele fazer um ator que mal chora em cena, ele fazer esse ator chorar, né? Se emocionar, assim. É o episódio 1 lá da nova temporada do Brasil. O cara bota lá escrito no prompt, Evandro, assim... Faça o Robert De Niro chorar no nível que ele possa ser indicado ao Oscar, sabe? Uma parada dessa assim. É, vai ser a batalha de tecnologia, exatamente. É. E aí o que vai mandar talvez é a história, outros rolês, tá ligado? Eu acho que vai evoluir pra esse nível em algum momento, mano. Porque o salto tá muito gigantesco a cada atualização. É, eu acho que o que a gente tá vendo, o comportamento das empresas e dos talentos atualmente é de repreender, né? Tipo assim... Não trabalhamos com coisa relacionada à inteligência artificial. Spotify deleta tudo que for de inteligência artificial. É, eles estão na parte de não aceitar a tecnologia, né? Principalmente porque a tecnologia, ela tá roubando informações, né? E não creditando essas informações também, né? É, talvez o que tem que ser feito é cercear o acesso a ela, dessas informações, né? Eu não sei se, tipo, sei lá, os sites conseguem proibir ela de acessar e assimilar essas informações. Só que mas talvez seja um meio, sabe? Você ter, sei lá, proibir sei lá, no back-end da Wikipédia, proibir o acesso dessas inteligências artificiais, sabe? De alguma forma. Não sei se é possível. API, né? Famosa API. É, sacou? Criar uma blockchain aí que faz ela impossível então, ser acessada isso, por essa... Muito se falou de foto, que esses que usam imagem, sim, usaram banco de dados para ser treinado. E aí muitos bancos de dados são pagos, né? É. Aí o que os caras vão fazer? A galera vai pagar uma grana para a galera do banco de dados, para poder ter acesso, tá ligado? É muito mais jogo do que simplesmente... Não, então você não vai ver mais imagem, não. O que o cara ganha com isso? Aí às vezes tem um fotógrafo que botou uma foto lá e ele pode ganhar uns centavinhos, tá ligado? Em vez de ganhar zero. Porque teve essa treta aí com o Stock Photos e com a galera do Midjourney. Que eles usaram o Stock Photos pra treinar. O Stock Photos é pago, né? Da Adobe. Uhum. E aí, cara, eu acho que no final a inteligência estava vencendo. Tem o que fazer. É muito mais fácil do que qualquer outra coisa. É foda, porque se a inteligência artificial fizer algumas coisas... Já faz com foto, com a ilustração, a gente já vê resultado que é muito superior, assim, sabe? Que é muita, muita qualidade. Agora, a partir do momento que uma inteligência artificial criar um roteiro, por exemplo, de um filme... Ou de uma série. 100%, tá? Não, não assim... A gente sabe que eles já estão mexendo, né? Já estão trabalhando alguma outra coisa com inteligência artificial. Mas no momento que for 100% feito uma história de um filme ou de uma série e tiver aplausos, se for realmente muito boa, isso modifica muito, sabe? Modifica então, muito. Então, mas esse é o ponto, Júlio. A questão é isso. As pessoas... De novo, hoje a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não cria nada. Ela não, a inteligência artificial hoje, ela é incapaz de criar. O que ela faz? Ela processa dados muito rápido. Então imagina que ela é como se fosse uma pessoa... Ela rearranja informações, né? Exato. Que ela pudesse ler muito rápido. É tipo o Doutor Estranho no filme, né? Que ele lê todos os livros em alta velocidade e aí Exato. Só que ela é incapaz de criar. Se você falar pra ela qualquer coisa que não existe, ela não consegue processar. Ela sempre processa com base em informações existentes. Essa parada do não existe também é um curioso. Que não existe, Bruno? É tipo assim, quantos são os roteiros que existem hoje em dia que são de fato geniais ponto, né? Ou são disruptivos pra caramba e tem essa parada de ser muito inovador, eu acho complicado. Pô, mano, complicado vários e vários aí também no são momento remixes é como se a inteligência artificial estivesse se alimentando dos humanos, meio Matrix assim, sabe? Ela se alimenta dos humanos até que vai chegar um ponto em que ela não vai precisar mais dos humanos e ela vai ser autossuficiente nesse sentido de conseguir criar por ela mesma as histórias. Eu fico pensando, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas a inteligência artificial não vai ser capaz de criar uma coisa nova pra ti, pra ser feito um filme. Aí eu faço a pergunta assim, há quanto tempo, qual foi o último filme que totalmente original, que a gente nunca tinha visto algo parecido com esse... Cara, existe esse filme? Porque eu sempre vejo filmes que são parecidos com outros que a gente já viu. Esse universo de super-herói, esse universo de adaptações de livros, esses filmes que tem meio que... que são meio que a jornada do herói, sabe? Uma parada assim. São todos muito parecidos. Então, a gente não vê realmente muita coisa diferente, assim. Então, eu fico pensando aí se a inteligência artificial ela não vai ter realmente um limite... Sabe, pra criar algo novo. Porque sempre vai ser algo já inspirado ou baseado em algo que já existiu, né? É o que muita gente cria história desse jeito. Você pode até falar do tipo do Tarantino. Tarantino é um cara muito inventivo e tudo. Mas parte de coisas que ele conta, ele já foi contado em outros filmes, entendeu? Muitas das ideias aí que tem, pô, a galera só inspira de outras coisas mesmo. E não é nem escondido, né? É na cara, às vezes. Pois é. Muitos dos roteiros aí que são feitos ou que de... Sabe, são claramente inspirados em outras coisas, assim, mudando poucas coisas. A gente já viu, né? Não tem nada muito original aí que modificou tudo e a gente viu muita coisa diferente. É porque tem níveis de inspiração também. Isso, né? Tem pessoas que se inspiram em conceitos e tem galera que tá pegando cenas mesmo, sequências, sei lá, sequências de tipo, um sentimento que uma cena quer passar e às vezes, de fato, diálogos... Você tá mudando as palavras, mas as intenções são as mesmas. Isso acontece muito, assim. Sabe? Às vezes, galera que vai definir um personagem, às vezes, assim, uma personalidade de um de um personagem, ele é só uma mistura de vários outros ou de vários gostos por coisas. Principalmente esse filme do meio geek, nerd aí. É. Putz, vários é pegar ele. Ah, esse personagem mais que ele recicladas, é fã de, né? É, ele é fã de tal, tal, tal, tal e coisa e acha que isso é a personalidade de uma pessoa. Não é, né? Mas pra um filme funciona. Exato. Um filme bobo desse assim funciona. É, porque às vezes é aquele negócio, você tem um modelo, né? Tem um formato. Ainda mais, tipo, você pega uma Marvel da vida, que ela tem claramente um formato, né? Então, mas é até onde um filme ser top é o roteiro que vai definir. Se você pegar um roteiro merda com um diretor pica, dá pra fazer um filme pica. Eu acho que a história, ela acaba sendo uma parte principal do negócio, ó. Porra, bota isso aí na mão do diretor bom, filho. Não duvido que não saia um filme da hora. Essa história, Cidade dos Pecados Profundos, em uma cidade decadente dos anos 70, chamada San Vício. Vamos mudar o nome da cidade, cara. Onde o submundo do crime prospera. Nomes é detalhes, pô. Vício, tem um Vincent ali. San Vício é foda. O Vincent. San Vício, as sombras, elenco de personagens complexos se entrelaçam em uma teia de violência, traição e redenção. Diálogos afiados são tão perigosos quanto as balas que voam. As histórias de diferentes personagens se fundem em uma jornada de intensa. E é uma jornada intensa e alucinante. Esse é o tipo de história que a gente já meio que já. Né? É, tipo assim, eu não acho tão longe, tipo, um roteirista profissional escrever um negócio igualzinho isso aí, não, tá ligado? Então, isso que eu tô falando. É a execução que vai mandar, tá ligado? Mas isso aqui, claramente, alguém já pode ter escrito isso. Mas e é a parada, só pegou, né? Existem roteiristas e roteiristas, né? Exato. O nosso bravo Top Gun lá. Tá fazendo o mesmo filme mil vezes, pô. Tá Missão Impossível, mesmo filme. Mil Tom Cruise. E tá lá correndo, correndo. O Tom Cruise, desde que ele virou um herói de ação, ele tá fazendo o mesmo filme todas as vezes. É, e lotando o cinema e quebrando recorde. Sei lá, de 2003 pra cá ele só faz o mesmo filme. A única diferença é que ele, na franquia tipo Missão Impossível, ele tá escalando pra uma coisa mais louca do que outra. Visualmente. Ele, né? Mesmo fazendo, né? Então, e precisa ser muito esperto pra fazer isso? Tipo, real, qual que é o último filme do Tom Cruise que ele é o protagonista, que tipo que... Não é a mesma coisa, sei lá. Não é ele correndo? Colateral, talvez. Ele é o vilão. É lá 2005, 2006, né? Exato, muito 2004, longe. Eu acho. 10 anos atrás, né? Tá ligado? 10 não, é quase atrás, 20. É o modelo de filme dele, né? Eu acho que desde então, eu não lembro de um filme dele que não tenha sido, tipo, a mesma coisa. É, se pegar nos últimos anos aí. Velozes e Furiosos, Rogerinho. Tá aí, ó. Últimos anos, até não, hoje, 20 anos. Ele deve ter o quê? Carreira dele estourado começou o quê? No final, comecinho dos anos 90, ali, final dos anos 80, né? Não, começo dos anos 80, né? Que já estourado? Acho que já, né? Risky Business já é... Não, Risky Business foi o primeiro dele. Grande, né? Conectou, assim, com a galera. Começo dos anos 80. Então, tipo assim, durante 20 anos ele fez um tanto de coisa diferente, mas nos últimos 20 ele só fez a mesma coisa. É, o negócio... É que é o modelo de filme dele, né? Eu diria que é a melhor época do... Mas não era, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Não era. Durante os 20 primeiros anos da carreira dele, não era. Nos anos 90, principalmente, era outra vibe, né? Tipo, o Magnolia que ele fez lá do Paul Thomas Anderson, sabe? Caraca, o Magnolia, Jerry Maguire. Não só isso, o que a gente falou, Risky Business, Jerry Maguire, Rain Man. Apesar de que nos anos 80 tem a parada, tem um Top Gun, né? Eyes Wide Shut também. Tem aquele Nascido em 4 de Julho, Loucura, né? Total, Vanilla Sky. Dias de Trovão. Mas quando ele começou Missão Impossível, ele se tornou o Ethan Hunt, né? Da vez, assim. Dele ser o centralizador de tudo, o cara do pôster. E aí, fazendo mil filmes assim, parecido, né? Foda. Não dá pra culpar só a inteligência artificial, não. Tem a galera copiando e colando a mesma coisa há muitos anos aí também, né? É, a humanidade tá assim, né? Lembra do... Pega aí o Liam Neeson. Liam Neeson, ele fez nos últimos anos aí, eu diria que nos últimos 10 anos, ele fez uns 40 filmes iguais. Todos eles iguais. Taking, né? É só o Busca Implacável multiplicado. Que aí você pode dizer que foi até a inteligência artificial que criou todos esses outros filmes. Só que na verdade foram as pessoas. Só reciclando os filmes que a gente tá fazendo. É bizarro, mano. É engraçado. Acho que a reclamação maior dos roteiristas e dos atores, principalmente, é o fato de não ganharem por isso. Tipo, os atores, eles serem escaneados. A galera usar a imagem deles e eles não ganharem por isso. Eu acho que é mais por isso, sabe? De direitos autorais. Só uma vez, não é que não vai ganhar por isso. Né, mas antes não queria nem pagar, aí, né? O cara tem que negociar, né? Mas antes eles não queriam nem pagar. Agora eles... Não pagar é loucura, cara. É contra a lei. Ele vai escanear uma pessoa do nada e usar de graça. Mas era exatamente isso que acontecia com coisas da Marvel, por exemplo. Como assim? De você ser escaneado digitalmente, eles... Uma das coisas que os atores estavam pleiteando é que em muitos filmes desses blockbusters, principalmente, todos eles são escaneados pra fazerem coisas dentro do próprio filme que ele não tá, mas a recriação digital dele tá no filme lá, entendeu? Na pós-produção, é inserida na pós-produção e ele não recebeu por aquilo, entendeu? Sacou? Tipo assim, ele fez 3 diárias, mas na verdade tem uso da imagem dele por muito mais diárias do que as 3. Mas ele assinou o contrato sem ler então, né? Porque com certeza isso tá no contrato. Com certeza tá no contrato, era isso não, que... A culpa é da Marvel. A culpa é por utilizar além do acordado, entendeu? Então, mas aí o cara pega o processo. Pois é. Essa é a discussão, na verdade. A discussão em Hollywood é essa. Como a Marvel pegar e usar sem estar autorizado. É que como a maioria desses filmes eles são finalizados na pós-produção, e a gente vê muito desses filmes aí que são os bonecão e tudo mais, não são os atores ali, né? São os bonecão digital mesmo fazendo as coisas, né? Então a discussão é, se for pra utilizar, que tudo seja acordado e remunerado como direito. E não assim, vamos permitir que você utilize aí, você pode fazer o que você quiser. Aí a pessoa filma 2 cenas e o resto é tudo digital dele. Então a discussão é muito em cima disso e os roteiristas eles não querem perder o seu espaço pra máquina, né? Porque é bizarro, mano. O roteirista, ele primeiro que a inteligência artificial, ela copia outras histórias que já foram criadas. E aí é isso, não tem nada de intelecto, é mais uma coisa de semântica, né? Ela pega lá e não tem muito sentido, às vezes, você lê e fala assim, legal, gostei, mas eu já vi isso em algum lugar, sabe? Ela meio que faz uma mistura, né? Se você pedir pra inteligência artificial, faça aí a história de um jogo que mescle Witcher, Horizon Zero Dawn e The Last of Us, ele vai criar uma história. Que vai ser bom, ruim, aí são outros 500, né? Mas eu acho que os roteiristas e os atores, eles estão certíssimos em reivindicar os direitos, entendeu? Porque se fala muito sobre o futuro deles, mano. Boa parte deles já não tem tanto espaço, porque tem muita gente fazendo roteiro, e aí o espaço que tem tá sendo consumido pela inteligência artificial. E os estúdios, né, eles querem, quanto menos eles gastarem e mais coisas eles tiverem, é isso que eles vão fazer, né? Enfim, o capitalismo é isso, ele engole, né, tudo, né? Enfim, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.